acabaram descobrindo que o cara tem um perfil chamado Maníaco no Spotify. E daí eu trouxe aqui, né, algumas letras, e eu já vou avisar antes até de colocar na tela aí, Álvaro, 500 tipos de gatilho diferentes, tá? Pra misoginia, pra racismo, pra transfobia, tudo que é gatilho que você imaginar tem aí pra, na letra dessas músicas. Se macumba funcionasse, preto andava de arte, baiano não teria geladeira vazia. Seu prato não seria só arroz com farinha, para a África seria a terra mais rica. Eu desafio tu, você e o seu Exu. Faço uma macumbinha pra ver a minha vida. Eu pagarei pra ver isso acontecer. Não tenho medo, não. Invade até o cão. Eu duvido que macumba pegue em mim. Pode tentar fazer oi no dia que der certo. Engravidarão pra ver. Eu pagarei para ver. Duvido isso acontecer. No dia que der certo, engravidarão pra ver. Mas eu não vou negar que dá pra encarar. Na cumbeira novinha dá pra lascar a pica. Não perdoo ninguém, nem mesmo sendo além. Se eu ver esse chu, arrombo-lhe o cu. Eu duvido que macumba pegue em mim. Pode tentar fazer oi no dia que der certo. Engravidarão traveco. Eu pagarei para ver. Duvido isso acontecer. No dia que der certo, engravidarão traveco. Duvido que macumba pegue em mim. Pode tentar fazer oi no dia que der certo. Engravidarão traveco. Eu pagarei para ver. Duvido isso acontecer. No dia que der certo, engravidarão traveco. Eu pagarei para ver. Duvido isso acontecer. Thank you. caucasiano e que é de morango. Mas sou uma mistura, maleita e estúpida, um feto mal formado, amaldiçoado. Trabalho em subemprego, sempre sem dinheiro, morando em um barraco com cambia e gato. Votei no Bolsonaro, daquele arrombado, e hoje o salário só cobra leite condensado. Pai, por que você me fez pardo? Você me fez todo bugado. Na hora que Deus me desenhou, ele estava noiado. Deus, por que me deixou nascer pardo? Por que me desenhou bugado? Na hora que você me fez, estava chapado. próximas eleições não faça mais uma burrada. Pense bem em quem você votará, meu camarada. Pois lugar de militar é no quartel, e lugar de ladrão é tomando no anel. Não vote em ladrão, em mulher ou em militar, ou então você verá nosso país afundar. Não vote na direita, muito menos na esquerda, pois surgiu novo partido nessa treta. Eu apresento a vocês o meu novo partido. Desse partido é comigo. Quem está me ouvindo? Ele terá apenas um único candidato, que será o meu caralho, um mole lambuzado. Forte meia noite, eleja meu pau mole. Mas sua helicóptera faz o Brasil prosperar. Forte no partido. Usando o uso de álcool em gel apenas no reto. Quem for pego usando o álcool em gel na mão será obrigado a fazer uma aglomeração. Quem for pego usando máscara em qualquer lugar terá que engolir minha barra sem vomitar ou engasgar. Não vote na direita, muito menos na esquerda, pois surgiu um novo partido nessa treta. Eu apresento a vocês o meu novo partido. O nome desse partido é comigo. Quem está me ouvindo? Terá apenas um único candidato, que será o meu caralho, mole lambuzado. Forte meia noite, eleja meu pau mole. Mas sua helicóptera faz o Brasil prosperar. Forte no partido. Com meu Deus, possa comer meus pratos. Quase morreu. Alguns meses

Stop! pra apenas um olhar. Quero bastante tempo expressar, pois minha mente ela é minha. Sabia o que eu queria. Nós nunca trocamos palavras, pois Yeah. saiu nesse lugar. O psiquiatra aumentou as doses. Mais de nada, antidotos piorou minha psicose. Acho que ele faz isso pra me ver mais bruto. Acho até que aquele mundo quer me ver mais maduro. Os melhores momentos da minha vida são aqueles que eu estou sem nenhuma companhia, isolado, distante de tudo e de todos. Longe dos verdadeiros loucos. Eu não quero mais ficar nesse lugar. Que eu quero me isolar. Esses bichos me deixam maluco. Eu não quero ficar como os loucos desse mundo. Os verdadeiros loucos estão salvos. E eles estão encolados por todos. Por poder os pensar, são abertos. é o fim da linha. Tudo para você era pouco ou nada. Uma vadia tão ingrata. Amputação, doenças do coração, câncer de pele, esclerose, diabetes, aterosclerose, sepse, grave acidente de um amigo ou de um parente, simples queda que deixa uma sequela permanente, cadeira de rodas, sonda, bolsa de colostomia, falência dos órgãos, infecções graves de cirurgias. Gira pra onde me sintam servidos. Tem coraçãozinho, pinho, tostadinho e o mais nutritivo. Fica saber que uma jovem mocinha era depressiva e tirou a própria vida. Mas que bom que ela chegou aqui inteirinha. sobre a solidão da mulher preta, mas não dá chance para o peitinho que a deseja. Prefere o pepino, siriri com outra mina do que se envolver com cara da sua etnia. O maior sonho da sua vida é ser rica pra ficar menos liga. Na mesa de cirurgia, no olho usa lente, no cabelo progressiva. O próximo passo é a rinoplastia. chão de bomba, dormir em suas bocas. Eu tenho outras coisas. Muitas preferem um cachorro do que um homem vinhoso. Mesmo se me diz que me sabe o próprio brioco. Se você for no inferno, sem fama, sem dinheiro, será pisado e cuspido pelo mundo inteiro. estar me sentindo o cheiro. Conselho, nunca distrate um funcionário que está manuseando, mexendo na tua comida, ou peça algo faltando uma hora ou menos para o expediente fechar em bar, restaurante, lanchonete, porque talvez sua comida não venha pura. Fazendo a fé. Você nasceu pobre, grito, homem como um brasileiro, miscigenado e feio, só consegue subtempo, só pega mulher rodada, gorda, feia, mal amada, nem sua mãe te elogia, pois não dá pra ser tão falsa, até mesmo seu cachorro não curte sua companhia, pois ele só se aproxima quando você tem comida, é bem let, é bem let, pra piorar, põe let, I'm sorry my friend, but better kill yourself. Homem como um brasileiro, 8 horas no trabalho, mais 2 em busão lotado, para no final do dia entrar na internet e ser bigger. O peito ficando rica vendendo crack. Você só é sexualmente ativo, pois pega ônibus em horários de pico. Acho que na vida passada você foi assassino de Hitler. I'm Deza XGS. Acha mesmo que o inferno será pior do que isso? Tem nascido com esse rosto, já foi seu pior castigo. Camarada, acredite, eu quero ser seu amigo. Porque eu te castigaria se o seu Deus já fez isso. Vamos tomar caipirinha de chorete embaixo. Pega feito de bordeias e fazer aquele churrasco. Se voltar a viver assim, venha logo para o inferno. Tira umas férias das paredes do fogo eterno. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Invade, te abusa. Se não quiser ser hipnotizado por essa música paradoxa, eu recomendo você parar de ouvir essa merda. Toma macumba, dê a bunda, dê o chá da sua chuca, incentive sua mãe a virar puta. Lula livre. Toma macumba, abra a bunda, agora você é minha puta. No cível já fresco e quentinho da sua chuca. Minha dieta consiste em carne crua, leite materno e sangue menstrual. Mas meu fetiche é penetrar a cabeça em meu cu e devorar algum órgão vital. Eu começo no intestino e vou subindo para o fígado. Lula livre! No final devoro até a comida no estômago do indivíduo. Fora dele! Eu sei o que você está pensando agora. Eu sei que você quer lamber o sebo da minha tora. Vai lá fazer uma chuca nessa bunda imunda. Depois faça um chá quentinho e consuma. Toma macumba, dê a bunda, dê o chá da sua chuca. Sua mãe a vira puta. Lula livre. Toma macumba, abra a bunda, agora você é minha puta. No cível já fresco e quentinho da sua chuca. Fora Temer. Não vai ter copa. Bolsonaro 2022. que o meu pau é pequeno e que eu não estou mais a satisfazendo. Mas que culpa eu tenho se ela é arrombada? Já peguei ela se masturbando com uma jaca. O boquete dela me fez corte, seu aparelho lascou minha fimose. Mas mesmo assim eu adorava e socava na garganta até sair leitada. Vanessa, Vanessa, que saudade da sua buceta. Vanessa, Vanessa, eu não aguento mais viver na vamos morrer. Sozinhos no fim, uns acham que eu tenho depressão, outros acham que me faltam Deus. Vai tomar no cu, irmão, esqueça a porra do teu Deus. Os que se dizem ser de Deus são piores que o capeta, fodem a vida das pessoas. Deus vão orar na igreja, os que se dizem da paz do amor causam mal de um truco, uma hipocrisia foda que me ira em nós. A cada dia eu acordo preenchido com mais ódio. Esse mundo me revolta, eu já não posso dar mais conta, pois já sei onde vai dar. Isso nunca acabará, não há outra solução a não ser exterminar. Eu queria esquecer, me deixa me preocupar, deixa pra lá. Minha vida me ignorar, mas dentro de mim é foda. Uma voz que tá agora, bate tudo, bate todo. Esse mundo não tem volta. Cabeças viram para o alto e o sangue chove. Até tudo se encar abaixo, o mundo fica abaixo. Eu tentei esfriar minha cabeça, fui pro bar beber. E lá estava minha treta, bem em minha direção. Um sujeito mancarado, e pra piorar, ele se sentou bem do meu lado. Naquele momento passava um noticiário na televisão, falando mais uma vez sobre a corrupção. Mas quando o filho da puta começou a dar opinião, na mesma hora eu surtei com aquele cusão, filho da puta, olha o mundo de lutar. Corrupção, todos aqueles que tentam se aproveitar. O jeitinho brasileiro de passar perna nos outros, se aproveitando, sempre estão mais fracos. Não mais povo, você acha mesmo que alguma coisa vai mudar? Para o povo de geral, foda a cabeça na mesa. Todo é um dia, todos tentam controlar. Desde quem é mais perdido, né? Quem quer manipular? Cabeças viram para o alto e o sangue chove. Até tudo se encar abaixo, o mundo fica abaixo. Do próprio sangue derramado. Cabeças viram para o alto e o sangue chove. Até tudo se encar abaixo, o mundo fica abaixo. Do próprio sangue derramado. We'll be right back. Caindo. favelados do caralho. Só pense que vai e fuma baseado em casas de piários. Passa o nome depois do governo culpado. Favelados do caralho. Só pense que vai e fuma baseado em casas de piários. Passa o nome depois do governo culpado. Abaixa essa. Seja negar a salvação. mentira. Me tornei aquilo que eu mais odiei algum dia. Não sei quem é esse cara que está na minha frente. Parece que o espelho adora brincar na minha mente. Será que a minha vida não passa de uma mentira? Me tornei aquilo que eu mais odiei algum dia. De uma mentira, me tornei aquilo que eu mais odiei algum dia. Não sei quem é esse cara que está na minha frente. Parece que o espelho adora brincar na minha mente. Será que a minha vida não passa de uma mentira? Me tornei aquilo que eu mais odiei algum dia. Depois seguiu da solução. Eles não Superar.